Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos a queimar. Isso aí, mano, eu já caiu bem umas 30 vezes já. Infelizmente, né, o Emanuel, como é, Manuel, o teu nome completo, hein? Emanuel Vasconcelos, é isso aí. Programa Emanuel Vasconcelos, né, domingo de manhã. Manuel não vai estar impossibilitado de ligar a câmera dele, né, então Manuel vai participar só por áudio, né. Zoada aí, baita. Manel vai participar só por mímicas. Manel aí fazendo a mó zoada. Ei, galera, começou a live, bora fazer zoada aqui. Todo mundo comemorando aqui. Começa a live, esse bicho chamar a turma pra um churrasco, né? Não é, bicho ali cheio das putaria. Pica-pauzinho ali, ó. Pois é, mano. Hoje a gente vai falar sobre, né, home office, né, trabalhos em casa, ó, mano. Eita porra. Manel aí já trabalhou em casa demais, né? O Joel lutou a vida inteira pra não levar trabalho pra casa e é hoje trabalho em casa. Essas daí as ironias da vida, né, mano? Isso daí. Na época dos projetos, eu levava o trabalho pra casa. Aí ele, tu é doido, mas não tem quem faça levar o trabalho pra casa, mas eu hoje em dia a bunda, o cara trabalha com trabalho. Né? E a residência aí, é sagrada, né? Aqui tá um bicho muito louco. Está aí, ó. Manel aí. Aí tá aí, mano, né? Mas cara, isso aí é uma desgraça, mano. A quarentena, mano, destruiu a ilusão do cara de home office, meu. Não é, mas porque até então, né, o negócio de home office era o paraíso na Terra, né? Todo mundo ali, não, mas deve ser massa o cara trabalhar em casa, né, e tudo. Aí, né, o home officezão aí, a quarentena mostraram que não é bem assim, né, mano? Porque além dos empresários, ele... Pois é, mas porque essas grandes corporações aí, né, essas... Porque o cara sempre pensa nessas... Esses grandes conglomerados, né? Grandes empresas aí. Como diz na música do... Babilônia em Chamas. Vixe, Babilônia em Chamas, é. Canta um trechinho aí, mano, de Babilônia em Chamas. É, como é? Babilônia como diria em a música? Chamas. Babilônia em Chamas. Chamas da destruição. Assim, né? Aí tem aquela parte assim, ó. Olhe pros gueto, que veja a escravidão. E o cara todo assim, né, mano? As vítimas da pátria, cara... vítimas da opressão. Tá bom, o pessoal tá do bom, chat já tá alombrado, mano. Pode parar. Mano. Os caras estão muito doidos aí do chat. Né? Os caras todo mudando os avatar aqui pra uns olhosão vermelho. O Bob Marleyzão, né, mano? O, inclusive, né, como diria ali a música do... do Cabeça de Gelo, né, macho ali. Esse bicho tá desconsiderando o nego, né? Esse bicho tá desconsiderando o nego. Olha a pedra, olha a pedra na cabeça aí, ó. Manel já se empolga, né? Quando vem a entrada da música. Então, uma pedrada na cabeça, ele chama. Ó, será que esse maluco do Cabeça de Gelo ele ficou famoso, mano? Porque na internet todo mundo vê aquele clipezinho do show dele, né? No... Que é tipo num, sei lá, numa um sala. Povoado, né? Ele diz, não, estamos aqui no povoado de... Esqueci o nome. E ele lá, galera, né? Do todo... Galera do... Inclusive, mas assim, macho, essas grandes empresas, né, aí que o cara trabalha, né, e tudo mais, grandes conglomerados aí, o cara sempre prensa, mano, essas empresas, mano, como os filha da putazão, mano. Os caras são os malignos, né, os empresários aí. Todo nunca, empresário ninguém, é maligno, mano. Esses baitolos inclusive, são malignos. Inclusive, aqui vai uma denúncia, né? Denúncia aí. Bota a música da denúncia. Denúncia, denúncia. Denúncia agora. Denúncia. O cara tem a música da denúncia agora, né? Aí. Agora aí. Vocês conseguiram ouvir aí? Um milionário. Vamos pra denúncia agora. Macho, os empresários, mano, sempre são vistos, mano, como os maléficos ruins, né, mano? Ah, o cara, é. Inclusive, muito por culpa das novelas da Globo, né? Novelas da Globo ali. Sempre coloca ali. As novelas da Globo, mano, educaram toda uma geração, mano. Não tem como dar errado isso aí. E é. E aí, mano, esses bichos sempre botam ali os empresários, né? Os donos de firma ali. Firma, né, mano? Um negócio dos anos 70, né, o cara? Ei, mano, uma firma, cara, é uma firma, expressão que ainda vale, mano. O cara inclusive, acordando cedo ali pra ir pra firma. A minha mãe, ela sempre chama a empresa de firma, né? É, tu trabalha em qual firma? E ela chama também salário de ordenado, né? Quanto é que é teu ordenado? É mesmo, a mamãe também, ó. Ordenado é uma expressão meio curiosa, né? Firma eu até entendo, mas o cara chama agora ordenado é. O que é parada que é ordenado? É porque sempre vai receber os chefões primeiro, né? Aí vai ordenando por, sei lá, alguma coisinha. É por causa É por causa da ordem, na verdade. A ordem, né? É um ordenado, né? Aí vai, último, aí. E é por isso que vai caindo na conta, mano. Por isso que. Que sempre vai caindo, né? De cima pra baixo ali, aí cai na conta, né? E tá. O cara com explicações toda loucura. Tu acha que quem recebe primeiro são. Tu acha que quem recebe primeiro é o. É o dono, o patrão, ou é depois que ele paga todo mundo é que ele vai tirar o dele? Tu ainda tem dúvida, mano? Como é que foi uma pergunta dessa, mano? Com certeza é o patrão, viu? O patrãozão ali tá lá em primeiro colocado, né, Lida? Tu acha que naquela época que o Norbertão atrasava o teu salário, mas ele não já tinha tirado o dele antes, mano? Ora, mano. Ora, porra, meu. Ah, tinha metido, era a mão no dinheiro, mano. Inclusive, oh, caía na conta dele, né? Não era nem da empresa, não. Acho que ele tirava da dele para os outros. Pois é, nem eba, o mano é muito besta, né? O mano é daquele cara que acha que o patrão dele é sofrido mesmo, né? O Norberto, mano, apartamento usando na beira-mar, dois carros importados, casa de praia, dele... hotel. Não, mano, o bichinho tirando o nosso pagamento na conta dele. Da onde? Acho o carro do Norberto era um carrão, mano. Não era não, mas porque... Qual era o carro dele? Aquele carro ali era um... Era um daqueles modelos tipo Jeep, né, mano? Que era... É doideira o carrozão dele. Não. Renegade. Na verdade, macho, o Norberto, Norbertão. Ele tinha até um carro... Simples pro simples, tamanho, ué? Da empresa dele, né? Não, mas tipo, o carrozão dele era carro, um Jeep, aí era, não, simples o carro. Jeepzão 2018. Peraí, o saco do chefe que são uma porra, mano, tá aí daí. Ah, peraí. O cara aí, com um Jeep, não, vou deixar humilde aí. Não, mas se você for comparar aí, o carro dele com o carro das outras, da galera da mesma. Da mesma naipe que ele, que é do mesmo ramo das outras lojas, o carro dos outros é muito mais doideiro, mano. Deixa os caras são baitos. Mas eu tô sendo sincero, porra. Mas você é que não entende de carro. Você não entende de carro. Porra nenhuma. Vocês são tudo mó bravo, mano. O bicho já partiu pra ignorância, mano. Calma. Porque o cara tá falando do Norberto. Aí ele, não, vocês são tudo é ignorante, você é foda. Ignorante? Ei, mas se o Norberto era tão espertão, por que é que derrubaram a loja dele e construíram uma Pague Menos ali, hein, bichão? É, pois é. Não, ele vendeu o ponto dele pra um negócio de uma boate lá. Só os caras lá, tudo dançandozão, lá, tudo dançando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, a música da boate. Aquela música do Blade, né, mano? Do Blade. Eu pensei que o Joel ia dançar. A Barata Zona tá aqui nos comentários falando aqui, ó. Manel, pro Manel, Hilux é humilde, ó. Ximari. Não, mas humildão, né? O carro dele era um... Me falhou a memória agora. O Melk Sedek tá falando aqui, ó. Aí de carro, pai. Mas, por exemplo, não, mas tirando um exemplo assim, ó. O carro das lojas concorrentes, dos donos das lojas concorrentes, era coisa de 200 mil, 250 mil, 300. E o dele era coisa de 150, entendeu? Mas quer dizer, mano. Só isso, né? Era muito pra caramba. Bicho, um carrinho de 150 ali, mano. Só minguado, isso, né? Ele até eu tô com pena dele, viu, mano? Pobrezinho, tá, né, mano? É um sofredor. Minguado é ótimo, viu? O Melk Sedek tá falando aqui, ó. Denúncia! Denúncia, vídeo, a denúncia! Denúncia! Vamos ler aqui a denúncia dele aqui, ó. Neto esquerdando na live, contra os heróis na... desse jeito, mano. Pô, vamos dizer, se você não é rico, você tem que ser contra os ricos, mano, porque a única oportunidade que você tem de chegar no topo, né? Contra os heróis nacionais, que são os empresários, a raça mais sofrida no Brasil. Não, na verdade, esse aí é ferrar a escola, Manel. Empresários sofredores ali. Mas pior, mas é porque empresário sofre mesmo ali, mas ganha dinheiro também, né? Os caras sofrem, mas ganham dinheiro, mano. Porque os caras ali, mano, galera que é empresária aí, né? Que está aí nos comentários, né? Que tem a conta bancária de mais de 7 dígitos. Tu tem que entender o seguinte, mano. Dinheiro é uma coisa finita, mano. O cara não gera dinheiro do nada, não, mas é uma quantidade finita de dinheiro que tem. Se o cara é rico, milionário, mano, ele tá lá com o dinheiro dele. Tu não vai fazer aparecer do nada a mesma quantidade de dinheiro, mano. Ou seja, ele tem que perder dinheiro pra outro cara poder subir, entendeu? Então, pois é, enquanto, né, o cara ainda não é rico, o cara tem que ser contra os ricos, mano. Não, que aí aparece que é uma voadinha, né? Mas na teoria não são os ricos que dão o emprego pros pobres, mano. Então... Exatamente, mano. Então, mas assim, mas tipo, ele dá entre aspas, né, mano? Porque o cara tá lá ali levando chibatada ali pelo cara, né? Mas, é aquele meme, mano. É aquele meme. Não, mas isso aí é aquele meme que os caras falam assim, mano. Aparece o chefe, né, ali na... Sempre é um posto de gasolina, né? Nas piadas. Aparece o chefe lá no carrão ali do ano, ali, no posto de gasolina. Aí o frentista, que é o funcionário, fala com ele, né? Ô, meu patrão, não sei o quê, esse seu carro é muito bonito e não sei o que mais lá. Aí o patrão fala assim, né? Não, ô fulano de tal, no Augusto, né? Augusto! Augusto, você quer ter esse carro aqui? Aí eu quero, meu patrão, né? O frentista lá dizendo. Pois então você vai fazer o seguinte... Você vai acordar 5 horas da manhã, vai pegar no pesado o dia todinho, porque no ano que vem eu troco meu carro de novo pro carro. É sempre aquela piada. E é sempre essa daí, mano. Os empresários é exatamente ali. Exatamente isso aí, mano. Na verdade, se você não é o dono da empresa, mano, você tá todo dia dando seu sangue e suor pelo sonho de outra pessoa, né? triste realidade, mas... A negada, assim, eu me lembro. E aí, se você tiver muita sorte, aí você vai ter funcionários igual o Manel aí, que você vai estar na sua casa ali na... E não na é pior estar sem emprego, não, porra? Não é pior, não? Tá certo, mas tem que beijar o chão mesmo do cara. Me diga aí, se é pior. Me diga aí, se não é pior. O Sledhammer tá falando aqui, ó. O Neto é lutando pelos pobres e contra os ricos. O cara é o Zorro. O cara é o Zorro. Foi uma ótima referência. Não, mas eu quero entender. Eu quero saber se não é pior, não é não? Ora, mas, rapaz. É silêncio, mano. Não, não. Uma é time Zorro, mano. Vai se lascar. Pra ti tá louco bom aí, mano. O público está contra mim, ó, mano. É que se... vamos ver aqui a mensagem aqui, mano. Tem uma mensagem massa aqui, ó. Cadê? Gabriel Souza. Roberto Justo está sofrendo que só uma porra nessa pandemia aí. É, tá sofrendo que só uma porra, sendo chibateado, O Anderson Costa falou aqui, ó, o Neto é o Robin Hood da nova geração, né? É, Manel, não adianta, mano. O público é contra os empresários, mano. Pra se lascar. O anime Epic Cine. O anime Epic Cine, Manel. O anime Epic Cine tá falando aqui, Manel. Ei, Manel. Se eu colocar meu negócio na tua mão, tu faz crescer. Manel, aí, o mano, grande empresário. Aumenta empreendedorismo aí, Théo. Aí dentro da sua peida. Gabriel Souza, trabalhar até a morte pro filho do patrão ir pra Disney. Não, não. Pô, meu garoto. Isso aí, velho. Ah, mas é a realidade, né? Lá, é. O cara mudou. É mas aí você tem que mudar o seu futuro, né? Você tem que fazer por onde? Pra chegar lá também, né? Eu vou repetir. Não é porque, você tá trabalhando na empresa que você tem que morrer lá trabalhando na empresa. Entendo uma coisa, tu tem que entender uma coisa. Tem que mudar o futuro. Dinheiro é uma coisa finita, mano. Vamos dizer, o Norberto. Não existe isso aí, não, macho. Essa besteira que tu falou aí não existe isso aí, não, macho. É, o cara então, tem vamos que lá. Falar tu e conquistar as coisas. Pronto. Trabalhando e conquistando, todo mundo vira milionário. O cara não, que já é rico vai virar todo mundo. Então, o que é que importa? O que é que se importa? Vai ter que se montar nas costas de alguém, né? Não? Alguém vai ter que empobrecer pra tu enricar. Não, não existe isso, não, mano. Ora, Luiz. Não tô tirando, ele tá trabalhando pra ganhar o dele, ora, mas rapaz. Tá certo. Manel ali tá no time. Team Empresários, não, né, Manel? Time nenhum, macho. Eu vejo a realidade, macho. A pessoa que tá passando fome sem emprego, macho, é uma realidade cruel, mano. Aí, é, porque às vezes, a pessoa não, mas... trabalhar. Por causa não, eu não vou me submeter a ser empregado porque ele vai ficar mais rico. Ora, porque se for, o Melk Sedeck tá falando aqui, velho. Tem um esquema de pirâmide daqui pro final do programa. Vai vendo aí. O Melk Sedeck tá falando aqui, Manel. Hashtag tamo junto, Manel. Não, mas é. Mas o que o Manel tá dizendo, mano, tem uma certa parcela de razão, porque tem gente que realmente não quer ser empresário mesmo, né? O cara não quer ter os problemas de como gerir um negócio, né? E tudo mais, e tudo. Aí o cara prefere mesmo ser um empregado, né? E tá tudo bem, né? Com isso daí, mano. O cara querer ser... Não, só quero ir ter o meu trabalho aqui, ir pra casa, né? E vamos embora, né? E tem gente que é assim, né? E tá tudo bem ali. Mas o Manel aí, bicho, quer... Mano. O Manel ali tá certo ali. O Manel ali querendo enricar todo mundo ali. Manel ali... Caio Almeida, Manel se ofendeu porque esse bicho tem sangue de empreendedor. Olha aí, é mano. Verdade. O mano é daqueles caras que diz: eu não tô liso, eu só quebrei e vou me recuperar, né? Gabriel Souza. Gabriel Souza, Neto versus Manel, a guerra civil. A guerra civil. Foi a maior putaria disso, mano. O cara se quebrando aqui, debatendo com o Manel e tudo. E o Norberto lá na casa dele tomando champanhe, comendo um bifezão muito louco. Deitado na banheira dele. Um filezinho de salmão, né? Comendo bife na banheira, que já putaria. Lógico, tu não é rico, mas se tu fosse rico, tu fazia todas as refeições deitado na tua banheira. Agora, pelo que eu vejo, mas tipo, as empresas hoje em dia, né? Depois dessa quarentena, né? E tudo mais. A galera viu, mas que esse negócio de home office, mano, ele dá certo, mano, mesmo. Porque os caras viram que, não, mano, então manda a galera ali pra trabalhar em casa, né? Os trabalhos essenciais aí continuam rodando, né? Tipo, o Neto aí trabalha num grande, né, serviço de saúde. E é um serviço essencial, né? O serviço de saúde e tudo, né? Então tem que continuar aí, os caras vão ter que... Eu vou te dizer, ir, né? O meu sonho era trabalhar em home office, mano. Era o objetivo da minha vida, trabalhar só de cueca em casa e tal, numa boa. Bermuda. Só que isso aí, mano. O cara não pega trânsito pra ir trabalhar e tal. Só que pelo menos pra mim, eu não tive home office. Eu tive alguns dias de home office. Trabalhei um ou dois dias em casa e tal. Só que pra mim era muito ruim, mano. Porque em casa o cara quer ficar na moleza, né? Trabalhar deitado na rede, né? E tal. Suquinho ali do lado. Só que aí não para de vir trabalho, mano. Aí, sei lá, aquele local, né? Que era o seu refúgio, né? De você não ter problema e tal. Esse é o canto de paz. É a negada ligando direto, mano, e-mail, não sei o quê, querendo que resolva as coisas. O pior é isso daí, virou um campo minado de problema, né? Porque, na verdade, mano, o home office, ele tem suas vantagens e tem suas desvantagens também, né? Porque, assim, né, a galera fala aí que, não, o cara trabalhar em casa é massa, mano, e tal. Só que, né, tem aquele outro lado também, né? Desse lado aí que tu falou, né? Que o cara recebe os trabalhos, mano, fora do horário, né, que o cara tá trabalhando, né? Então, basicamente, mano, o cara estando em home office, o cara tem 24 horas pra trabalhar, né? É assim que o empresário pensa, velho. É verdade. Porque na empresa dele, macho, o cara tem aquele limite de tempo, né? Aquela janelinha ali de 8 horas de trabalho, né? E aí o cara tem que resolver aqueles trabalhos, né? Durante as 8 horas, né? De trabalho que o cara tá ali dentro da empresa. Só que no home office, mano, o que é que o empresário pensa? Rapaz, 8 horas da manhã, ó. Beleza, o cara continua, o cara começou a trabalhar, né, 8 horas da manhã. Aí o cara pensa assim, rapaz, deu, sei lá, 19 horas. Aí o cara pensa assim, pá, eu acho que dá pra mandar mais um trabalhinho ali pro Zé Augusto, né? Manda aí um trabalho aí pro Augustão aí, menino. Ele já tá em casa mesmo, mas dá pra fazer o trabalho aí, mas o cara trabalha, mano. Muito mais do que as 8 horas, mano, que o cara tá trabalhando Zé, ali, mano. O Zé aí tá só na folga em casa, né? O empresário pensa logo nisso. Rapaz, esse bicho nem dirigiu pro trabalho, então eu posso descontar essas 2 horinhas aí nas costas dele. Bota aí. Aí os caras estão falando aqui, ó, as empresas, Gabriel Souza, as empresas vão cortar gastos com esse home office no futuro. Na verdade, mais ou menos, né, porque o nosso amigo Júlio, que tá aqui nos comentários aqui, mano, ele tava trabalhando, né, na empresa, aí a galera mandou ele pro home officezão, né. Aí, macho, que o cara tem que trabalhar, né, tem energia, né, tem... internet, né, pra pagar. E quem tá pagando ali, se lascando ali, ó, é a empresa zona, mano. Porque a empresa vai ter que fornecer a internet pro cara, né? pra poder o cara trabalhar, né? Aí a empresa se fudeu. Não, como é? Peraí. O cara tá de home office. Aí a internet do cara começa a ser paga pela empresa? É. Porque então eu digo que não tem internet, é? Não tem internet em casa, não. Não, tu tem internet, não, só quem vai pagar agora é a empresa. Eu acho que esse exemplo aí do Júlio, que tu colocou, é um exemplo muito específico. Porque o Júlio trabalha numa empresa enorme, que é a empresa do Júlio, mandou um computador, botou a internet, fez tudo pra ele, né? Ele só tem que trabalhar. Só não fez o escritório, né? Tá trabalhando em cima da caixa de papel. Que eu vi foi o seguinte, os caras perguntaram assim, macho, tu tem computador em casa? Tenho. Tem internet? Tenho. Pronto, então tu fica no home office aí por tua conta e risco. Quem não tem, o cara diz assim, bichão, já que tu não tem computador, tu vai ter que correr o risco aí da pandemia, vem trabalhar mesmo. Fica aí, né, e tal. Inclusive tá aqui no Júlio, mano. O Júlio tá aqui nos comentários falando aqui, ó. Ei, mano, não fala meu nome, não. A empresa vai me demitir. Denúncia, né? Denúncia aí. É. Vixe, mas eu já ia contar uma história zona poderosa ali do Júlio, mas esse bicho começou a chorar aqui no WhatsApp. Disse que o chefe dele assiste a live, eu não vou contar mais. Chefezão dele assiste o Asila, né? Acompanha o programa, né? Aí, tá aí nos comentários o chefe do Júlio malhando ele direto. Inclusive, um abraço pro chefe. Chefe do Júlio, ei, diabo é isso? Ao invés de tá trabalhando aqui, tá assistindo as lives do Asila. Chefe do Júlio aí nos comentários, né, velho? É, mas eu posso fazer uma denúncia aí pro Júlio. Inclusive, é benéfica pra empresa. Bota aí a música de denúncia. Denúncia. O Júlio é do time do Manel, mano. Bicho é a favor dos empresários. Na última live, mano, o Júlio tava gravando a live com um daqueles fones que o cara ganhava no aeroporto antigamente, se liga? O cara pegava um avião, ganhava um fonezão vagabundo. Esse bicho com um fone de péssima qualidade na live. Assim que o cara fechou a live, esse bicho puxou o fonezão Bluetooth 4K e não sei o que da empresa. O cara já é isso aí, Júlio. Um headset de 5 mil reais, mãe, gravando a live daquele jeito. Não, mas porque a empresa não pode ver. Meu chefe visse, era justa causa na hora. Pois é. O bicho ali é cheio das putarias, mano. Já bem isso aí, mano. O cara gravando com esses fonezinhos aqui, ó. Da Philips, né? E tudo. Aí quando foi gravar ali o programa, aí. Ah, puxando aqueles fonezão do Galvão, né, bicho, todo assim. Não sei o que e tal, já abençoei, Júlio. Não, mano, porque é da empresa. Agora eu tenho uma dúvida pro Thelmo. Thelmo que estudou informática aí. Geralmente as empresas que dão internet pro cara, os caras fazem uma VPN, né, pro cara poder se conectar do computador seguro da casa dele pra empresa, né? Só que, se o cara tá usando a internet da empresa e tá com a VPN instalada, se o cara começar a acessar sites pornô pelo computador da empresa, o cara do TI consegue identificar isso aí? Consegue, mano. Porque eles estão usando a rede privada, né, da empresa, aí o cara tem acesso a todos os IPs que estão sendo acessados, né? Inclusive foi uma putaria que foi o que aconteceu com o Samuca. Né? Foi não, Samucazão, mano. Ali tava. Sim. Ele tava na empresa, né? A gente tava falando alguma coisa, acho que era de alguma. Acho que era de alguma parada que ia acontecer da Sony, né? Do PlayStation e tudo mais. Tá, Sony, eu sei. Aí, mas quando ele tava acessando, mano, aí ele olhando, vixe, mano, sitezão da Sony, né? Tá sendo. Sony. tá sendo ali, não tá bloqueado, mancha, aí dá pra assistir a live todinha. Aí quando ele botou pra assistir, né, quando deu um minuto, a página caiu de uma vez. A página desapareceu, é só esse bicho assim, recebendo uma ligação aí. Ei, diabo, é isso aí, Samuca, mano. Aí, que foi, o que foi, Marcinho, mano? O cara dizendo assim, né? Não, tu tava assistindo a live, né, bichão? É, bloqueei aqui, bichão. Não vai assistir mais, não. Ei, tu sabe que é uma baita sacanagem nisso aí, mano? Eu já vi isso aí. O cara tá aqui na empresa, né, e tal. Aí os caras bloqueiam tudo, mano. Facebook, Instagram e tal. As lives da Sony aí, do Samuel. Aí o cara vai lá no TI, mano, saber porque é que tá bloqueado. Tá esses bichos tudinho lá do TI assistindo a live. É, mano, total, macho ali, mano. Os caras assim, são altamente hipócritas, mano, do TI. Eu acho, mano. Eu acho que se não atrapalhar, se, por exemplo, o cara tá assistindo essa live aí enquanto tá fazendo um trabalho de design, por exemplo. Eu fazia muito isso daí. Que eu trabalhava ali com Photoshop, né, com Illustrator e com edição, né, e não sei o quê. E aí, mano, o cara ficava ali, né, e tal, e não tava escutando nada. Aí é isso que aí os podcasts, ele ajudam a pessoa, né? Porque o cara tá ali, mano, bota um podcastzinho rolando ali e tal, né, um asilazinho. E aí o tempo passa voado, mancha, ali, mano, no trabalho, mano. Aí tem empresas ali que bloqueiam até os sites do Asila, mano. Os sites do Asila ali, só o filé e a empresa bloqueando, mano. Inclusive, a gente queria deixar o apelo aí, se você é administrador de rede, né, da sua empresa, não bote aí a exceção, né, no Firewall. Pode bloquear tudo, mano, até o Gmail. Mas deixa o Asila, mano, desbloqueado. Deixa o Asila. Exatamente, velho. O Júlio César. Se você bloquear, a gente vai ensinar aqui como é que o cara esculhamba ali o firewall pelo prompt de comando. Exatamente. E se o firewall for aquela máquina Linux, aí que o cara bota pra fuder. O Júlio César tá falando aqui, ó. Vocês vão queimar mais uma. Já foi o Fernando e agora eu. Fernando ali. Eu tô até estranhando, mano, que o Theo ainda não queimou o Fernando essa semana, não, né? Não é? Eu não queimei nunca, eu nunca queimei ele, não, bicho. Ora, não, mano. Queimou, mano. Toda semana tu conta uma história do cara, mano, das pesadas ali. Não. Putaria. Contei coisas do dia a dia. O cara ser o maníaco das fotos é normal, mano. Tu também é. O cara olha o Instagram do Fernando, mano. Tem foto só dele na igreja. Esse bicho fazendo trabalho comunitário ali nos asilos. Aí o Manel vem dizer que o cara é o tarado das. Foi mal. O cara cortou, ó. O José Maciel tá mandando aqui, manda um alô aí pra Pare Inacreditável, um abraço aí pra Pare dos Amigos do Bala. Abraço pra Pare Inacreditável. A Parezona incrível. Parezona Inacreditável, mano, tu é doido, mas a Parezona ali tu é doido, mas ali... Rapaz, o Sled Hammer aqui entregando o site do Samuel, né? Extravas, ó. Eu não conheço, não, tá? Qual é esse site aí? Manel aí ficou calado agora, ó. Só olhando Manel aí pro lado. Bicho não quis se comprometer, tá vendo se a mulher dele não tá perto. Exatamente. Carlos André, que putaria é essa, mancho? Numa live nas sextas. Não era nas sextas-feiras? Tô sendo tapeado no meio do churrascão aqui. Vejo a live on e pego as carnes e vou-me embora. Essa daí é boa. É. Mas na verdade, o André podia deixar era o celular dele ligado na caixinha de som e transmitindo a live pra turma do churrasco, né? Exatamente, ali botando o celularzinho ali, né? Inclusive tem celulares aí, mas que tem aqueles projetores embutidos. Aí o cara bota no prédiozão ali, gigante ali, a livezona rolando, né? Os caras só não vão conseguir... Os caras só não vão conseguir ouvir o áudio, né? Se você projetar a live do Asila no seu prédio, mande a filmagem aqui pra gente. E só André, de informação aí pro Carlos André, pra quem tá chegando agora, as lives são terças e sextas, são dois dias na semana. Exatamente. Olha aí, rapaz. Para inacreditável que o José Maciel tá falando. Não sabia dessa, mano. O André Nascimento tá falando aqui, ó. Manda um salve pro meu amigo Tata. Um salve aí pro Tata. Salvezão aí pro Tata. Tata, toda vez que aparece, vem com nick feminino, vem com conta feminina. Helena, não sei o que, né? De abelha. É cheio das putarias, mano. Já bem isso aí. É cheio das pegadinhas do malandro. Inclusive, macho, esse negócio aí, macho, de home office, mano, é o seguinte, mano. O cara tem que saber, né? Dosar ali, né? As quantidades de trabalhos que o cara vai fazendo durante o dia, né? Porque assim, macho, o cara imaginar que são 8 horas de trabalho, né, que tu tem ali na semana. Certo. Aí, macho, o cara dilui essas 8 horas, né, durante as 24 horas que o cara tem durante o dia, né? Então o cara trabalha 2 horas de manhã, mais 3 horas à tarde, mais 4 horas à noite. E assim o cara vai, né, seguindo a vida, né, e tal. O Manel aí pensando isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, mas tu acha que as empresas realmente vão aderir ao home office? Eu acho que muitas empresas ali, mano. Galera frescando aqui nos comentários. Mas eu acho que muitas empresas, mano, eles vão aderir mesmo ao home office. E vão ver que vai dar certo ali alguns trabalhos, né? Que não precisa exatamente o cara ir pra empresa, né? Pra poder trabalhando e tudo mais. O estilo de trabalho massa, que é o cabo entregar o trabalho, entregar o que é pra fazer e o cara tem um prazo pra entregar, pronto. Pintor, tu quer ser pintor. Seja o que Deus siga, entendeu? Rapaz, eu preciso desse trabalho aqui até sexta-feira dessa semana. Pronto. O cara pede pra fazer um quadro dele. Dá teus pulos aí, pronto. Aí o cara se vira, vai, faz, ou faz tudo na quinta, ou faz tudo na sexta, não importa. O importa é que tenha entregue, seja entregue. Tipo empresa de bolo, é o cara chega assim, mano, eu te dou R$20 por um bolo até a sexta. Aí é um trabalho bom. É porque eu acho, mano, que tipo... Confeitaria, mano, então. Confeitaria. A panificadora, o Manel. Uma panificadora, mano. O cara encomendava contigo vatapá e paçoca, mano. Pronto, aí fornecia pros caras. Ou então aqueles mini cachorro quente de aniversário. Se liga, a maior moda. Por quê, macho? O Manel tá falando aí que não, defendendo os empresários e não sei o quê. Porque, mancho, o home office do Manel era o seguinte, mano. Ele ia pro trabalho, né? Das 8 até as 18 horas da noite. Aí, não, vou levar o computador aqui. Vou levar o computador aqui pra casa, bichão. Ó, vou levar aqui pra me terminar os trabalhos. Entenda por computador, esse bicho levava a CPU, né? A bicha toda grandona ali debaixo do braço. Não era notebook, não. Era a CPU todinha, mano. Não, vou fazer um home office. Tirar só metade da CPU, né? A hora, porra mesmo, o cara já trabalhou na empresa, mano. O cara vai levar o computador pra casa, mano. Mas doido, por quê? Porque eu queria ganhar mais, mano. Ora, porra. Eu vou assumir aqui, vou mandar uma excelente. O Roberto tá rarachando, era graça. Porque ele defende o patrão até a morte ali. Tá vendo, não, mano? É Deus no céu e o chefe dele na terra. O bicho leva literalmente a mesa de trabalho dele pra casa e não tem tempo ruim. O cara consegue trabalhar 24 horas. Então, eu assumo aí. O Theo é o funcionário ideal, mano. O Gabriel mano, Souza, mano. Porque o cara ganha por comissão. E se eu vender mais, eu ganho mais, tô pronto. Mas eu quero ganhar dinheiro, porra. Você tá certo. O que? Ficar avisando aí de casa. Ei, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Não vale mentir. Aí quando o cara não vende, o cara fica na merda. Não minta. Você ganhou quantas vezes o prêmio de funcionário do mês? Zero. Meia. Nunca ganhou, não acredito, mano. Não, porque nem tinha esse negócio lá. Fica bem isso aí, mano. Não tinha esse negócio lá, porque não tinha funcionários. Tinha esse negócio lá? Tinha não. Porra, mano. Não acredito que o doutor Norberto não fez nem essa daí pra dar uma estimulada ali no ânimo da turma, mano. É, mano, ele dá uma chicotada na... O Gabriel Souza tá falando aqui. Ei, Manel, na tua empresa não tinha notebook, não? Começou por aí, né? Já começa por aí. É porque a turma pensa que o Theo começou a trabalhar faz 10, 15 anos só, né? Os caras tão muito por fora, notebook. Ó. É, inclusive, mano, mesmo, cara, tão aí dentro. Uma coisa que me só deixava o cara puto, tem noção, mano. O Theo ia trabalhar, mas de Opala, mas daí vocês calculam mais ou menos o ano dessa comédia. Nossa, de Opala. O Diego Benevides tá falando aqui. Tá falando aqui, ó. Começa a falar de trabalho. O Joel se anima logo pra falar mal. O cara tá... Eita, o comentário aqui, mano. Foram dar um chute nos olhos do Norberto. Acertaram o queixo do Theo. Putaria. Pessoal, é osso, cara. Caio Almeida falando aqui, vi. O bicho é o fã número um do Novas. Tario. Só lembro do Manel ter sido demitido da empresa por ficar dançando no trabalho. É não, mano. Não, isso aí, isso aí foi outra foi empresa, outro, né, Manel? Foi outro. Sledgehammer, esse opalazão verde aí do Manel foi usado no assalto. Como é que é? Aí dentro. João Martinho, mano, eu tinha que fazer hora extra pra conseguir estabelecer o Opala seus canecos. É mesmo, né, mano? O cara tinha que manter, né, ali, porque o Opala gasta, mano. Opalazão gasta, né, mano? Opalazão ali é doideira, meu amigo. O André. Putaria, galera, mano. Tá na loucura total aqui nos comentários aqui, mano. Mas agora outra coisa que o cara tem que falar também, mano, que além do home office, teve outra profissão aí, né, outra modalidade de emprego que cresceu exponencialmente, né, durante a quarentena, que cara, foi a turma ali dos motoboys, né? É, dos deliveryzão ali, mas que os caras estão sendo vistos aí como os heróis da nação, né, mas cara ali quer comer o sandubão ali da madrugada, aí o motoboy vem entregar, né? Os caras ali é esse negócio mesmo, né? É um trabalho que acabou sendo essencial, né, mano? O cara, motoboys, entregadores aí, né, e tal. Os caras aí, mano, estão, né, salvando a população aí, mano. Eu acho complicado, mano, dos motoboys agora, porque, assim, no começo da quarentena, por exemplo, tinha uma lanchonete aqui perto de casa, tinha 40 motoboys parado lá, porque o pessoal era só pedindo lanche, né, e tal, aí eu pegava um, pegava outro, só que aí os motoboys evoluíram, mano. Eles pensaram o seguinte: não, em vez de eu pegar um lanche e voltar mais rápido, eu vou pegar 15 lanches para poder sair aqui da lanchonete. E o pior, quando esses caras trabalham em shopping, é assim, mano. É um motoboy pra 7 lojas. Aí às vezes você pede um sanduíche, um McDonald's. Aí você vê, acompanha ele, né, pelo aplicativozinho. Aí você mora aqui, o motoboy tá indo lá pro outro lado. O cara que já pensei, irmão, o motoboy tá indo pro canto oposto. Aí esse bicho vem arrudeando a cidade ali pra poder entregar o lanche, mano. Isso aí eu achei sacanagem dele. O cara dando a volta. Eu vi ali, mas que na... na hamburgueria do rei, né? O burger do rei. Galera já pegou aí qual é, né? Essa hamburgueria aí, né? O burger do reizão, lá na época que não tava na quarentena, né? Tava normal ali o serviço. Aqui no shopping, aqui perto de casa, mano, os caras estavam lá, né, em frente o hambúrguer do rei, mano. Uma porrada de motoqueiro, mancha assim, esperando, mano, na fila. Porrada mesmo, porrada e tal. Aí os caras fazendo tipo um mini piquetezinho assim, mano. Os caras tudo dessa, o cara gritando. Os caras lá, ei, mano, que diabo é isso aí, mano? Aí os caras, não, mas os motoboy aí tão puto que os pedidos deles não estão saindo ali. Os caras ali tudo puto, mano. 40 minutos pra poder entregar mas um. Mas esse é o problema aí, mano. Porque a turma começou a dar uma porrada de pedido pro motoboy só, mano. Isso é falta de logística. Eu só concordo, lá, esse um motoboy que pegou os pedidos todinho, o cara tá rico. Mas e os outros, como é que fica, mano? Os caras que pediram as contas do emprego pra comprar uma moto e realizar o sonho de ser motoboy, como é que fica essa turma aí? Pois é, velho. O João Martinho tá falando aqui, ó. Tá dando pensa aí, não. O Neto morrendo de fome acompanhando o motoboy pelo GPS da aplicação. É. Ei, foi verdade, mano. Eu pedi, essa história foi verídica, mano. Eu pedi, eu não sei como é que é nos outros estados, né? Mas aqui em Fortaleza tem uns combos, né? O cara compra 3 x-bacon, uma porção de batata frita com cheddar, 5 nuggets e 10 pastelzinhos de chocolate. Fala, aí o cara... Bem. É, mas é com. O cara pegou do cardápio daqui pra cima, pra baixo, aí eu quero tudo, né? Eu quero isso. É o combo, né? Metade do cardápio. Fortaleza vende, falando sério, é R$40 esse bicho. É. Aí beleza, o cara pediu, né? Aí eu acompanhando, né? Disse assim: motoboy fulano saiu pra entregar o pedido. Ah, beleza. Sei lá, a loja é 5 minutos aqui de casa. Aí o cara indo pra direção oposta, ó. Já bem isso aí, irmão. Será que, sei lá, podia ser uma blitz, né? O cara querendo desviar. Motoqueiro usando moto de estouro, né? Aí esse bicho ia e parava em outro canto. Parou em 5 vezes, mano. E o cara acompanhando pelo GPS, morrendo de fome, né? Mandando mensagem direto, né? Bora, mas cadê a comida? Cadê a comida? O que eu acho foda, mano, é porque aqui em casa, né, eu moro numa vila, né, e tal, e a minha casa é a última casa, mano, lá de trás, mano. Tá, aí o entregador não quer. Aí o motoboy, ele fica lá do lado de fora, né, e aí fica gritando, não sei o que. Aí minha tia, mano, vem gritar aqui também, na porta daqui de casa. não sei o que, cadê? Cadê? O rapaz tá esperando, menino. Tá ouro, porra mesmo. Poxa, o rapaz tá a noite toda minha, mano. É. Bora, o rapaz tá esperando, não sei o que. Ela é quer massa que, o cara... que a tua tia já fica doidona pelo cara, né? Fica doida pra... Não, o pior é isso aí. Ofendendo o cara, né? O motoboy, mano. O motoboy, ele às vezes não tá nem com muita pressa, não. Mal tia do cara quer que ele vá correndo, né? Que é que o cara, assim, quando o motoboy chega, o cara rateja lá do lado de fora já. Peraí, vestir a isso camisa aí, aqui. Isso aí, mas a tua tia tá certa, mas se tu acompanhasse o pedido ali pelo o GPS, mano, do aplicativo, ia saber a hora que o cara chega. É, mas tu é que tá fresca, né? Pois é, mano. O Bala tá falando aqui, Bala Games, nosso amigo Bala. Vixe, o Bala. Tá dizendo aí que os motoboys ali salvando a geração com aquelas camisas até o dedo ali. O que eu acho massa, mano, não é nem a camisa do cara, não, mas É que o cara bota uma camisa, né? Camisazinha ali do motoboy ali. Com aquelas faixazinhas de... Tipo, luminescente, assim, né? Que bate a luz, já reflete no olho do cara. E cega o cara. E tem também, macho, aquelas mangas fake de tatuagens, mano. Aquela que é tipo assim, é só uma mangazinha assim. Aí eu acho massa, viu, mano? Dos motoqueiros não, que é só uma mangazinha assim, só que é uma tatuagem fake, né? Que os caras usam aqui, né? E isso aí é segunda pele, mano. É a gíria de motoqueiro, né? Segunda pele, isso aí. Porque o cara fica todo, né? De tanto andar ali nas motos, o cara fica com o braço... Nossa, bronzeado. É, mano, tu sabe que é um negócio curioso, mano. Os motoboy dos anos 80 não tinha isso não, né? O cara andava de moto no meio do solzão do meio-dia e tal, numa boa, né? De camiseta e tal. Aí hoje em dia não, né? A negada descobriu que tem negócio de câncer de pele, né? Os motoboy andam tudo enfaixado, né? Pois é, velho. Os caras uma ali vez, não é brincadeira, um não. Dia desse, a mulher estava andando aí, apareceu outra mulher numa moto. Aí ela, coitada, um sol desse, a mulher de calça jeans. Aí, ora, coitada, é muito melhor do que o solzão nos couro direto. É, a calça jeans é quente, mano. Não, é muito mais suave. O sledgehammer tem também tem a roupa normal, né, do motoqueiro ali. Tem a camisa fake de tatuagens, né? Só que tem outra também que é aquela calça genérica de tipo... Como é que é? Aquele material, assim, é... Como é, mano? O nome jeans. Daquele material, mano? Não, não é jeans, não. É aquele... É tipo... O cara falando todos os materiais, né? Aquela é tipo tactel mesmo, assim, mas aquela tipo de material de camisa aí, de jogador. Isso aí que tu tá falando, mano, não é a calça padrão, não, mas é uniforme de chuva, mano. Porque eu... Só que aqui nem chove. Jorge, não, mas os motoqueiros tudo usam essa mesma fardinha preta aí, mano, meia de plástico e tal. Aí eu sou o maior pau d'água. O motoqueiro igual, né? Pois é. Mas é massa assim, essa... Essa empresa aí da farda preta, meus bichos devem ganhar dinheiro, que são uma porra, mano. Entrega pra todas as empresas ali. Essa roupinha aí de plástico aí é massa aí. Dos motoqueiros. Sempre quando o motoqueiro tá na chuva também, né, mas que... Eles vão passar por uma poça zona d'água, eles levantam as pernas, né? É, essa parte. Sapatizou. Eu toda a vida acho massa isso aí, né? O cara bota as pernas zona assim pra frente e sai cortando ali, ó, os alagamentos. É massa. O Anderson Costa falou aqui, o motoboy chegando na rua do Neto. E aí vê o Neto lá do lado de fora com os braços abertos. Gritando, cadê? O pior que é verdade, ó, o cara ri, mas infelizmente a cena é real. Só o cara fazendo assim, cadê, mano? O Sledgehammer mandou outra aqui, mano. Essa manga de tatuagem é massa demais. É igual aquele gorro jamaicano com as trancinhas fake. Aí é comédia mesmo, viu? O gorro jamaicano é massa. Sabia não desse gorro aí, ó. O André Nascimento, ele diz aqui que ele é motoqueiro, né? O Andrezão aí. Ele disse que que ele tava com o braço preto e a barriga branca. De tanto ficar no sol. O ruim, mano, quando o cara fica desse jeito aí, né? É porque quando o cara vai pra praia, o cara fica tipo bicolor, né? Os braços são todos negão. O cara fica igual um panda, né? O bicho andando assim. É uma putaria, viu, velho? Frederico Santos, uns motoboys dos anos 80, andava de camiseta e com moto... Né? Com moto dois tempos fedendo a óleo. Dois tempos, ó. Diego Benevides, os motoboys aqui da cidade, a maioria são os mal, né? Maloca que não tem medo de correr. Chega quentinho ângulo aí, galera aí da, né? Voado, né, os caras. Mas acho a galera, eu vi uns caras dizendo aqui que as pizzas, quando os caras pedem, a pizza vem toda bagunçada, mano. Mas eu nunca pedi uma pizza aqui no de delivery, assim, de motoqueiro, que não viesse toda lascada, não, mano. Sempre os caras entregaram ali 100% a pizza ali e tal. É, mano, tu sabe qual foi uma das maiores sacanagens que já fizeram, mano? Essa comédia do mesmo motoboy pegar várias encomendas, mano, a turma tava botando um pedido dentro de uma mesma sacola, né? Aí os caras botaram, mano, o sanduíche, mano, e a Coca-Cola no mesmo pacote, mano. Aí os dois chegaram mordo, mano, na casa do cara, mano. Sacanagem, vamos ver isso aí. O Rafael Moreira Santos... tava quente, a bicha tava gelada. O Rafael Moreira Santos falou aqui que o material é o poliéster, é isso aí mesmo. Olha aí, material, só os engenheiros do programa aparecendo aí. Aqui, João Martinho. É a cultura, mano. Aqui os motoqueiros andam de chinela e boné. Ei, mas eu posso contar uma história curiosa aqui que o Diego Benevides lembrou? É. Uma vez, um colega meu, que eu não vou dizer quem é, né, tava chegando no trabalho à noite, né? Aí tinha a turma da pinhãozada ali do lado de fora do estabelecimento, né, e tal. É o Skypezão do Manel aí. Skypezão do Manel aí, né? Acabou, parou aonde a história do Neto aí? Parou aonde? Coloque aí nos comentários aí. Enquanto isso, a gente vai lendo aqui alguns... coisa aqui, deixa eu ver. Na hora que iam começar a falar do governo, tá aí. Não é, mãe? É bem sim. Parou na parte do sorteio. Sorteio, mano? Que sorteio? Continua a história. O cara que falou aqui, ó. A peãozada viu o motoqueiro e... Aí ficar pro próximo programa aqui. Já vamos mandando salves aí, né? Galera saiu fora. Ah, pá, pô. Cara, assim, saiu todo mundo se lascar, se estudir. Aí dentro. Agora voltou. Todo mundo. Não, agora ninguém vai contar mais porra nenhuma aqui, não. Quem vai contar mais merda nenhuma aqui, não. Vamos agora falar, mano, o quê? Falar o quê? Ah, os salves, né? Salves. Manda uns salves aí que a gente já vai, né? A galera saiu também, a gente ficou puto aqui agora. Então, vamos lá. Aí, depois o Neto tá sendo... Diego Benevides, depois o Neto tá sendo... Eita, mó putaria aqui agora, aí. É, catão brigando. Diego Benevides. Depois o Neto tá sendo a diversão na balança da farmácia. E ninguém sabe por quê. É, depois de um lanchezinho desse aí, meu amigo. É. Uma parada doida, viu? Vamos ver aqui. Cortou no meio da história. Agora não vamos contar mais, não, né? Só o próximo programa agora. No próximo, né, tu começa contando essa história aí. João Martinho, manda um salve pro meu primo, Felipe Dinti, aí dentro. Felipe Dinti, aí dentro. Frederico Santos, essa Ribeiro Net é uma bosta. Ribeirozão. Aí o cara vai começar a falar da Ribeiro Net, aí o Manel vai cair, né? Um abraço aí pro Ribeiro. É, mas até hoje, até que tá bom, né, mano? Começou caindo, mas... Ué, doido, mano, tá primeiro aí. Victor Felipe, um salve pra Rondônia, pra minha tia Deide Costa. E dentro. Toda vida essa Deide Costa tá aí no programa, mas dentro, velho. O anime Barata. Epic Cine também tem um pedido aí pra fazer. Cadê? O anime Epic Cine, manda um salve pra minha prima Paula. Lá vem. Lá vem. Lá vem a putaria. Que abriu um delivery de eletrônicos no Paraguai. Se você quiser um PS4 novo, a Paula atrás. Sai dentro. Aí, aí a galera tá na putaria total, né, mano? Manda um salve pro meu amigo Paulinho Pinho. Aí dentro. Inclusive, é um negócio que a gente nem falou, né, mancho, aqui no programa. Que tem aí o primeiro link aí na descrição aí desse programa aqui. É o link do grupo oficial do WhatsApp do Asilo aí, mano. Oficial, então, né, agora? Já tem... Grupozão tinha oficial. Muitos fakes, viu? Tinha muitos fakes, aí agora é o oficial, galera. Agora é o originalzão. Era só pra troca de pornografia, né? Agora é assunto sério, né? A galera querendo fazer grupos fakes aí, mas agora vai. Vou mandar aqui na mensagem fixada aqui também, ó, pra galera já colocar aí, né? Pra galera já ir aí entrando aí no grupo do WhatsApp aí da Casa do Manel, grupo do Asila aí, né, e tal. Já tem eu, Neto e o Manel lá, mano. Os caras já estão lá frescando, né, só esperando as fotos. Começou mal, né? Gabriel Souza, fala do anime Gozão aí, mano. Inclusive tem uns links aí embaixo, né, os links aí embaixo também do anime Go. Inclusive saiu um vídeo hoje, né, do... Anime Go, que é falando ali as nossas histórias dos primeiros animes que a gente assistiu, né, e tal. Tá bem massa o vídeo, né, mano? Anime Go também tá bombando aí. Espalha nos grupos aí, começa a acompanhar também, que tá foda. É isso aí. Tem aí os links aí embaixo, né, do, inclusive do WhatsApp aí, do Asila, do grupo de WhatsApp e do Anime Go aí também, pra você acompanhar os animes que estão saindo lá, os vídeos, né, Manel? Vamos ler aqui mais algumas mensagens aqui. Anime vai. É, anime vai. O Rafael Moreira Santos. A balança vai de 0 a 100. 0 a 100 mais rápido que a Ferrari. Aí é com certeza, né, isso aí. Um André Nascimento, um salve pro meu primo Lucas Anjo. Galera frescando aí, velho. Felipe Lucas Lima. Anjo, eu não entendi essa referência aí, ó. Os caras aí do grupo do WhatsApp vão entender a referência. O Felipe Lima, manda um salve pro meu amigo Oscaralho aí dentro. Um abraço pro revendedor Neto Pontes. Um abraço para o revendedor de calça jeans do Isaías. Frederico Santos manda um abraço pro meu primo de Beirute, Jalim Rabei, aí dentro. Koala mandando um salve aqui pro grande mangaká japonês. O Simijá Umu, né? O Murro Kai. A galera é foda, viu? Putaria, viu? Rafael Moreira Santos. Manda um abraço pro meu pai, Jacinto Leite, aqui no Rio. Aí dentro. Putaria. Gabriel Souza, manda um salve pra lanchonete Vanes Lanches. Como é, mano? Essa daí eu não entendi ainda. Os caras já estão mandando aí uns trocadilhos franceses, né? E tal. O pior é que o nome do comércio deve ser Vanes Lanche mesmo, né? Só que o cara já lê todo desconfiado. É. Não é, mano? Um abraço aí pra Vanes Lanches. Manel, André Nascimento, Manel, aí. Pergunta pra ti, Manel. Pergunta pra ti aqui, ó. Pode mandar, pode mandar. Vamos ver aqui, ó. Manel, tu tá sendo um motoboy com encomenda pra duas cidades diferentes. Tu prefere levar ferro até enjoar ou pau até tupi? Ai, Deus. Até entupi. Ei, Manel, o que é que tu prefere, ai, Manel? Aí? Sua pelinha, esse Manel é um arrombado mesmo, viu? Oh, puta. Manelzão aí, errando fumo, né? Direto no trabalho. Inclusive é isso aí, né? Lá a última aqui, ó. Frederico Santos. Não, Gabriel Souza tá falando aqui. Ei, mas o lanchonete da minha mãe. Depois dessa aí é melhor encerrar mesmo. Depois dessa eu encerrava, mano. O cara não tem mais cara pra nada, não. Que pariu, bicho doido. É porque tem limite, mano. O cara frescar com a lanchonete da mãe do cara, não tem como, não. Inclusive, se inscreve aí no canal. Se inscreve aí no canal e clica aí no sininho pra receber as lives aí. Sempre quando a gente tiver com live nova aí, você vai receber uma notificaçãozinha aí. Até o cara tá rindo, mano. Até o cara tá rindo. O cara da Vanessa. O cara do Vanes Lanche está aqui rindo também no chat aqui. É isso aí, negada. Né, deu horário, né? Deu horário. Um abraço aí para Vanes Lanches. E, né, vamos embora, né, mano? Vamos embora. Vai ter live, mano, aí no teu canal aí. Vamos embora, galerinha. Ou não, vai, vai ter não, né? Eu tô esperando. Livezona aí tá fudendo aí. Ei, ô, Jô, vai jogar uma partidinha de LOL aqui, eu e o Ned. Bora, então, né? Vai lá, vai lá. Saindo daqui, a gente vai todo mundo lá pra bodega do Manel pra jogar LOL. Tem lá, o Boteco do Manel, o Bar do Manel lá no... no Twitch aí, tem um link aí embaixo também, aí na descrição, devia vai lá. Eu devia ter botado o nome da live de Bar do Manel, né? Ainda dá tempo só digitar de mudar lá na Twitch, mano. Bar do seu Manel que cai lá na live. Não, mas exatamente. Não tem jeito não, que ele tá frescando, é até o lance. Até o lance. Até o luz aí dentro. É Bar do seu Manel. É isso aí, né, galera? Eu canto aí, mano. Simbora, simbora aí. Tem no link aí, galera. Terminando essa live, já começa lá a live do Manel aí. Tem o link aí embaixo. Vamos lá. Até a próxima live. Abraço aí pro Vanders Lanches. Falou. Um abraço aí. Vanders, falou, galera. Pô. Falou. Fazer as camisas, Vanders. Hasta la vista, baby.